Uma das coisas que eu posso anunciar aqui é que aqui o nosso largo, à frente à Câmara e ao Tribunal, não voltará a ser este largo que nós temos aqui, porque vai haver um estudo e haverá aquilo que eu chamo uma discussão prévia com as pessoas de Oliveira. Haverá reuniões aqui, também para a Assembleia Municipal, em reuniões de reunião da Câmara, Assembleia de Assembleia, mas também devemos abrir essa discussão às pessoas de Oliveira que estão interessadas ou que pessoas que vivam lá, para nós andarmos com a zona histórica. Estamos em condições, como eu, lançámos os procedimentos agora, ainda vai demorar algum tempo, mas eu admito que devemos ter condições para que a zona histórica, a obra, decorra já toda em 2019 e que num ano que se concretize. Acredito que a zona histórica em 2019 estará concluída e por isso terá Oliveira do Hospital uma nova centralidade.